com vocês, falantes da Rema. Assim surgiu o Falange da Rima. Falange da Rima. Falange da Rima é isso aí. Fala, bate duro, é uma ideia real e sincera do que acontece em Campo Grande. Então, pessoal que não entende que a gente é intérprete da música, a gente não é o personagem. Todo mundo tá ligado aqui em Campo Grande, tem esse lance de gangue, né? A gente já cansamos de sair de show e apanhar de polícia. A gente vive isso aí, entendeu? Se espelha nisso aí, na nossa realidade. Isso surgiu com uma atitude de protesto. Assim surgiu o Falange da Rima. Violência, miséria, tragédia. E somos pioneiros nessa porra aqui mesmo, vamos. Violência é você ver um moleque na rua aí que não tem um futuro, assim, entendeu? Tá aí largado nas drogas. Violência é você ver o pessoal se mutuado em favela. Tem Falange da Rima. Com vocês, Falange da Rima. Que a gente chamou de Falange da Rima, né? A quem possa interessar. Assim surgiu o Falange da Rima. E você vai pra puta que pariu.